Você está ouvindo Pérola M. ZYJ 370, 1480 kHz, 1000 watts de potência. 1000 watts de potência. Rádio Clube Entre Amigos Limitada. Rádio Pérola. Estúdio na Rua Parigô de Souza 47. Transmissores na linha São Pedro. Telefones 46-3556-1048. Acesse nosso site. www.radiopérola.com.br. Rádio Pérola. Transmitindo de Pérola do Oeste, Paraná, para toda a região sudoeste. Atenção, ouvintes apaixonados pela verdadeira música brasileira. Vou levando a vida e a vida me levando. No toque de 5 segundos, o Brasil inteiro vai cantar o melhor da música sertaneja. A partir de agora, você vai ouvir músicas do sertanejo raiz. Sertanejas apaixonadas e mais tocadas em todo o Brasil. O amor de primavera não termina no verão. Está entrando no ar o programa que tem tudo a ver com você. No ar, programa Canta Brasil. Canta Brasil, tudo a ver com você. Canta Brasil. Agora são 17 horas, mais 3 minutinhos, 17:03. Estamos chegando por aqui a partir de agora com o nosso programa para vocês do nosso Canta Brasil até as 19 horas. Eu, Patrick Machado, vou te fazendo companhia aqui na nossa programação, trazendo as melhores músicas, muito sucesso aqui pra gente curtir na Joia da Fronteira. Você, é claro, participe e pede sua música também através do 988-17-2470. Tem aí no 3556-1048 para você. Ele tá ligando para cá, tá pedindo sua música, as melhores do sertanejo classe A, também as melhores do sertanejo universitário e das gaúchas, as tradicionalistas. Você ouve junto com a gente aqui na nossa programação, tá bom? Então fica à vontade, já pede a sua através do 988-17-2470, também 3556-1048. Aqui na sua tarde gostosa de terça-feira, tá bom? Hoje, dia 5 de outubro, ano é claro, 2021. Pra você que não sabe, pra você que não me conhece, eu sou o Patrick Machado, vou te fazendo companhia até as 19 horas, tá bom? Trazendo as melhores músicas aqui pra gente curtir. Onde quer que você esteja, pessoal de perto, de longe, da cidade ou também do interior, ligado aqui na nossa programação. Pessoal que curtindo a nossa 1480, muito bom pra vocês, tá bom? Participe, já participa aí, pede a sua música, viu? Pede seu sucesso, oferece para quem você quiser, que vamos sim estar atendendo vocês aqui na nossa 1480 Rádio Pérola M, a rádio aí que é a joia da fronteira. Thank you. Programa Canta Brasil. A Ana Decorações preparou inúmeras sugestões para o Dia da Criança. Venha fazer uma visita e escolher um presente para seu filho. Temos novidades na linha Paraíso e outras marcas. Cada compra dá direito a concorrer prêmios para o Dia da Criançada. Ana Decorações, as novidades chegam primeiro aqui. Neste Dia da Criança, não deixe de nos visitar. Você vai gostar do preço e seu filho vai adorar o presente. Estamos no centro, em Pérola do Oeste. Você já conhece o Facnello Materiais de Construção? Sabe da qualidade dos produtos, da eficiência da entrega e dos ótimos preços que só a Facnello Materiais de Construção oferece. Somos autorizados Caixa Aqui, fazendo encaminhamentos e financiamentos para construção ou reforma, simulação de parcelas e projetos, abertura de conta corrente e conta poupança, empréstimo consignado. Caixa Aqui, venha conhecer. A Facnello Materiais de Construção tem o engenheiro civil Bruno Facnello executando projetos, execução de obras e acompanhamento técnico para a total segurança de sua obra. Facnello Materiais de Construção. Telefone 3556-1218. A segurança que você procura para a sua empresa está no escritório Contábil Garzão. Profissionais preparados que se mantêm atualizados para que nenhuma informação fique longe de você. Entregue a contabilidade da sua empresa para o escritório Contábil Garzão e fique tranquilo. Avenida Brasília, em Pérola do Oeste. Telefone 3556-1241. Aqui é barato, é bom demais. Tem preço bom que satisfaz. Variedades, economia. Várias ofertas todo dia. Faça suas compras diárias, semanal, quinzenal e mensal no Supermercado Lucieto. Supermercado pra toda a família. Qualidade, menor preço é aqui. O supermercado mais completo da cidade, contando também com o Clube do Lucieto, onde você faz as suas compras e ganha descontos especiais nos produtos em oferta. Supermercado Lucieto e você, a parceria perfeita. Relojoaria e Ótica Confiança. Aqui você encontra óculos de grau, óculos solar, relógios, instrumentos musicais, eletrônicos, celulares e muito mais. Na Rua Paraná 86, telefone 3556-1467, no centro de Pérola do Oeste. Relojoaria e Ótica Confiança. E atenção, haverá médico golista dia 7 de outubro, quinta-feira, na parte da manhã, junto à Relojoaria Ótica Confiança. Agendamentos e informações ligue 3556-1467 ou 98803-1641. Toda a linha de medicamentos pelos melhores preços você encontra na Farmácia Medicinal. O aviamento seguro de seu receituário médico, garantindo pronto restabelecimento de sua saúde. Farmácia Medicinal dispõe também de completa linha de perfumaria, atendimento amigo com responsável técnico permanentemente pronto a prestar a você todas as informações necessárias ao seu receituário. Farmácia Medicinal, em Pérola do Oeste, Planalto e Conciolândia. A União Eletromóveis de Bela Vista na Caroba preparou uma verdadeira festa para o Dia das Crianças. Toda a linha de bicicletas e motocas em 12 vezes. E ainda você estoura o balão e ganha um brinde na hora. E mais, vamos fazer a entrega dos brinquedos na sua casa com o personagem infantil. Não deixe passar o Dia das Crianças em branco. Visite a União Eletromóveis. Temos diversas opções em brinquedos para a garotada e pode parcelar em 12 vezes. União Eletromóveis no centro de Bela Vista da Caroba. A Rádio dos Amigos, Pérola AM. Agora são 17h21, 17h21, o som aqui do nosso programa para vocês é o Canta Brasil. Cantar Sampaio com Pinga na Veia, também o som de Milionário José Rico com Vontade Dividida e Jean Giovanni com Procurando Amor aqui na nossa programação. Tá bom, gente? Lembrando para vocês, pessoal que está querendo participar, 988-17-2470 também. Tem aí o 3556-1048 para você pedir o seu sucesso, ligando para cá, se você preferir também. Tá bom? Então participa, pede sua música que vamos sim estar atendendo vocês aqui na nossa programação. E já vamos dando sequência, trazendo a participação dos amigos ouvintes, a minha amiga Tere aí de São José Operário. Como é que tá por aí, Tere? Forte abraço para você, obrigado pelo carinho também, pela audiência, tá bom? Aquele alô para você e todo o pessoal, toda a família. Ela que mandou mensagem aqui pra gente, participando, pedindo de Paulo e Paulino com o Passarinho do Sertão. Obrigado, um abraço, fique com Deus. Você também, viu, Tere? Tudo de bom pra você, aquele alôzão. Você e todo o pessoal, toda a família. Vamos trazendo sim, 17h23 agora. Quero ser preso no seu coração. Seu olhar me envolveu, no meu peito se escondeu a doçura do amor. Ah, quero colher essa flor, o ar como um beija-flor, e pousar no beijo seu. Vive a maior escassez de chuvas dos últimos 91 anos. O governo federal trabalha para minimizar as consequências da estiagem e evitar a falta de água e energia para a população. A responsabilidade é minha, sua, de todos nós. Energia e água. Se desperdiçar, vai faltar. Saiba mais em gov.br/consumoconsciente. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. A joia da fronteira. Só com as melhores.